você nos meus braços eu me acho. Me desembaraço, não sei o que não faço. Te vi e não resisti, não me segurei e falei tudo que eu queria te dizer. Queria te dizer.